Olá pessoal, está na hora do curso de japonês da NHK World Rádio Japão. Com vocês, Wilson Muraki. Irimo Setozuka, vamos continuar aprendendo japonês de um jeito divertido. Esta é a lição 14 e a expressão de hoje é... Koko ni gomi o tsutete mo ii desu ka? Posso jogar o lixo aqui? A protagonista das nossas histórias é a Ana, uma estudante da Tailândia. Hoje a Ana está ajudando a fazer limpeza depois do fim da festa que aconteceu no dormitório. Ela está confirmando com a senhora que toma conta do dormitório como se deve jogar o lixo. Vamos ouvir o diálogo da lição 14. A expressão de hoje é... Koko ni gomi o tsutete mo ii desu ka? Posso jogar o lixo aqui? お母さん、ここにゴミを捨ててもいいですか？ そうね。缶は別の袋に入れてください。資源ですから。 はい、わかりました。 Agora vamos estudar o diálogo. A Ana pergunta para a senhora que toma conta do dormitório. お母さん、ここにゴミを捨ててもいいですか？ Senhora, posso jogar o lixo aqui? お母さん。 Significa mãe. Para estudantes que vivem no Japão, as pessoas que tomam conta dos dormitórios são praticamente mães. Portanto, a Ana chama a senhora de mãe. Pai se diz... Otou-san. Ah, entendi. Koko. Significa aqui. Ni. É uma partícula. Neste caso, indica o local onde os estudantes jogam o lixo. Gomi. Significa lixo. O. É uma partícula que indica o objeto de uma ação. Stete. É a forma T do verbo... Stemas. Que significa jogar fora. Nós aprendemos como colocar verbos na forma T nas lições 8 e 9. Usando-se verbos na forma T com... Mo ii desu. Se expressa uma permissão. Ii desu. Consiste de... I. Que é um adjetivo do tipo I e significa bom, tudo bem, e des, um modo polido de encerrar uma sentença. Portanto, stete mo ii desu significa pode-se jogar fora. Acrescentando-se ka ao final de uma sentença pronunciada com uma entonação ascendente, faça uma pergunta. Koko ni gomi o tsutete mo ii desu ka? Posso jogar lixo aqui? É a nossa expressão de hoje. Tenho uma dúvida. A forma T do verbo yomimasu, que significa ler, é yonde. Portanto, posso ler seria yonde mo ii desu ka, não é? Muito bem. Espero que, assim como você, os nossos ouvintes também pratiquem como pedir permissão usando vários verbos. Voltando para o diálogo, a senhora responde. Sou, né? Ou então. Sou, né? É algo que se diz enquanto se pensa em uma resposta. Essa expressão é geralmente usada por mulheres. Kan wa betsu no fukuro ni irete kudasai. Por favor, coloque as latas em outro saco. Kan significa lata. Wa é uma partícula que indica o tópico. Betsu significa outro. No é uma partícula que conecta dois substantivos. Fukuro é saco, sacola. Portanto, betsu no fukuro significa outro saco. Ni é uma partícula que indica o ponto final de uma direção. Irete é a forma T do verbo iremasu, que significa colocar. Usando-se a forma T de verbos com kudasai, que significa por favor, faça um pedido. Portanto, irete kudasai significa por favor, coloque. E a senhora continua dizendo... Shigen desu kara. Pois são recicláveis. Shigen significa recurso. Neste contexto, portanto, reciclável. Des é um modo polido de encerrar uma sentença. Por fim... Kara. Neste caso, significa pois, ou seja, expressa um motivo, uma razão. Objetos como revistas, latinhas, garrafas de plásticos e outros podem ser reciclados para que sejam usados como recursos outra vez. Portanto, são chamados de shigen, recursos ou recursos recicláveis. Além disso, deve-se separar o lixo em lixo que se queima ou moeru gomi e lixo que não se queima, moenai gomi. Os dias e locais referentes à coleta de lixo são designados por cada governo. Portanto, os moradores do Japão não podem colocar o lixo para fora além dos dias pré-determinados. Aprender a jogar lixo corretamente é um desafio para os estrangeiros que vivem no Japão. Alguns acreditam que o sistema é um pouco complicado. E a Ana responde: Hai, wakarimashita. Sim, entendi. Hai significa sim. Wakarimashita é a forma passada do verbo wakarimasu, que significa entender. Geralmente se diz hai wakarimashita depois de se receber uma instrução, conselho ou uma bronca. Agora vamos para o quadro Professora Pode Explicar, em que a professora Akane Tokunaga vai nos explicar algum tema específico da lição de hoje. Hoje aprendemos que podemos pedir permissão dizendo mo ii desu ka? Depois de verbos colocados na forma T. Eu gostaria que a professora nos explicasse mais sobre modos de se pedir permissão em japonês. E a professora explica: caso um verbo na forma T seja dito com a expressão mo ii desu, isso significa que uma permissão foi dada. Em outras palavras, a ação indicada pelo verbo é permitida. Por exemplo, caso você queira dizer para alguém pode comer ou você tem permissão para comer, é só usar a forma T do verbo tabemasu, que significa comer, ou seja, tabete, e depois mo ii desu. Portanto, tabete mo ii desu. Mas se você estiver pedindo permissão, é só acrescentar ka ao final da sentença, falando com uma entonação ascendente. Por exemplo, caso você queira perguntar se pode comer algumas bolachas que estejam na sua frente, é só acrescentar ka depois de tabete mo ii desu, ou seja, tabete mo ii desu ka? Posso comer? Caso a outra pessoa dê permissão, ela dirá dozo, à vontade. Mesmo que você não saiba colocar na forma T o verbo taberu, você só precisa apontar para as bolachas e dizer ii desu ka? Posso ou tudo bem? Assim, as pessoas entenderão o que você quer pelo contexto. É simples. Agora vamos para o próximo quadro, Onomatopeia do Dia, em que aprendemos onomatopeias da língua japonesa. Parece que alguém está fazendo uma fogueira. Em japonês, essa expressão representa o som de algo queimando. Pachi pachi. Pachi pachi. O som de palmas também é pachi pachi, não é? É mesmo. Agora, a próxima expressão representa o som produzido por chamas. Mera mera. Mera mera. O que indica exatamente essa expressão? Descreve chamas subindo em grandes labaredas. Mera mera. Também indica que alguém está com inveja de outra pessoa ou com vontade de lutar. Alguém mera mera de ciúmes? Dá medo, não? Esse foi o quadro Onomatopeia do Dia. Antes do fim desta lição, vamos ver o que chamou a atenção da Ana hoje. Este é o caderninho da Ana. Existem regras detalhadas para a separação do lixo no Japão. É preciso, por exemplo, lavar bem as latinhas e as garrafas de plástico antes de jogar fora. Vou fazer tudo direito para ver se a senhora que cuida do dormitório me elogia. Este é o fim da lição 14. A expressão de hoje foi: ここにゴミを捨ててもいいですか? Posso jogar o lixo aqui? Na próxima lição, a Ana vai para algum lugar de trem com seus amigos. Até lá!